Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Eu sou o Giliar Lopes, produtor de série FIFA aqui na EA Sports em Vancouver, no Canadá, conversando com vocês, diferente hoje, hein? Via YouTube, fazendo ao vivo aqui a gravação do PodQuest 224. O que aconteceu? Hoje, infelizmente, Rafael Kunen está trabalhando, terminando seu projeto lá na EA. O Fernando Seco e o Igor de Castilho têm compromissos de família. Aí a gente fez o hangout com os patronos de 15 dólares mais cedo hoje e não teve quórum pra gravar o podcast. Aí eu pensei, pô, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai continuar colocando conteúdo pra vocês aqui essa semana, sendo que eu tava sozinho pra fazer isso? Aí tive essa ideia de experimentar algo diferente, trazer o podcast, a gravação aqui pro YouTube. Infelizmente, vou estar sozinho, vocês vão ter que aguentar a minha voz aí falando sozinho durante um tempo. Como tá falando aí o Adriano Machado no chat, o único podcast onde você conversa em português com profissionais da Industry Games Internacional. Hoje tem um profissional só, que sou eu. E nós estamos aqui, então, ao vivo. Quem tá perdendo isso, quem não segue a gente no Twitter, @podquestbr, ou assina o nosso canal youtube.com/podquestbr, tá perdendo aqui a transmissão ao vivo, não ficou sabendo que ela ia acontecer, do podcast 224. Como eu tô sozinho, arrumando tudo aqui, assim, de última hora, eu vou precisar que vocês aí do chat me falem se o volume tá legal, se a música de fundo, pô, tem uma musiquinha bem baixinha de fundo aí, se tá ok também. Qualquer problema técnico, eu vou ter que meio que resolver no improviso aqui, mas vocês vão ter que me avisar se tiver qualquer probleminha. Mas, enquanto isso, a gente vai aqui fazer, então, um podcast 224 diferente. Infelizmente, campanha solo aqui, mas vocês do chat não vamos deixar ficar sozinho. Então, quem já tá com a gente aí? O Renan Tavares, o Adriano Machado, que já deu a contribuição dele, o Mendes tá por aí, o Brawler Lopes, nosso irmãozão de sempre, o Rafael Nonato, o meu primo Thiago Lopes, figurinha fácil também, o 2T Games Footages, e o Arthur Bison, o Davi Souza, o Satirismo, e eu sou ali o PodQuest também no chat. Enquanto tudo isso tá acontecendo, eu tô gravando aqui com Audacity pra que o Zabuzeta depois edite bonitinho. Zabuzeta é o nosso editor. Grande abraço pra vocês, Zabuzeta. Obrigado pelo seu trabalho fantástico. E ele vai transformar isso em podcast depois, não sei como. Eu vou tentar falar, né, repetir aqui no áudio o que vocês estão escrevendo pra gente, pra poder não ficar um negócio de papo meio de doido na hora do podcast, pra quem tá ouvindo aí a versão gravada. Então, ó, o Felipe Bacelar tá aí também já, meu irmão. Gravamos juntos aí, boleiragem, com frequência. Então vamos começar o podcast 224 agora. Primeira coisa, então, free for all. Vocês aí do chat podem fazer a pergunta que vocês quiserem. O Alexandre Caulfield está perguntando aí se já pode perguntar. Já começou, né? Essa é a primeira pergunta. Posso perguntar? Então, manda bala aí, cara, o que vocês quiserem falar. A gente vai conversar aqui, fórum aberto, pra gente falar do que vocês quiserem. Enquanto isso, posso falar que essa semana já tá a todo vapor a pré-produção do FIFA 19. Não é segredo pra ninguém que FIFA continua todo ano. A gente sempre faz uma versão nova e a gente já tá trabalhando em pré-produção, ou seja, planejamento das features, as primeiras ideias, quem sabe teve algo que não deu tempo de terminar no 18, ou algo que a gente quer expandir que foi trazido no 18, ou ideias novas mesmo, que a gente tá preparando pro ano que vem, já estamos pensando, né? O Mendes já perguntou se esse Mario novo é tudo isso mesmo. Cara, a gente testou, o Rafa e eu jogamos um pouquinho. Cara, eu até agora tô muito satisfeito mesmo. Tô achando que vai ser o melhor Mario 3D desde sempre. Curti bastante até agora como eles estão sendo usados com a franquia Mario mais uma vez, fazendo piadinhas internas e, cara, o carisma dos personagens é algo absurdo que a Nintendo sempre soube fazer e nesse jogo, né, não é diferente. Então eu tô experimentando, tô aí 4 horinhas, já responde também parte da pergunta do Arthur Bison, perguntou o que eu joguei essa semana. O Super Mario Odyssey foi um dos jogos que eu joguei realmente e tô gostando até agora, mas preciso gastar mais tempo pra descobrir o que ele tem de realmente novo e diferente. Ainda nem cheguei na fase, por exemplo, da cidade pra ver como é que tá, mas, cara, eu tô bastante satisfeito e vou reportar mais nos próximos podcasts, com certeza. E agora tem várias perguntas, né? O Adriano Machado pergunta aqui, pra trabalhar com jogos, quais são as áreas que precisamos dominar? Tem muitas áreas, né? Você fala de programação. Eu sugiro você se aprofundar em algo que seja da ponta aí do desenvolvimento de jogos, como computação gráfica, rendering, ou inteligência artificial, ou sistemas mesmo de física, de gameplay, e usar os engines que estão aí no mercado, Unreal, Unity, e poder colocar isso no currículo e, cara, fazer jogos, e pedaços de jogos, mods, alguma coisa que você consiga demonstrar, porque na hora da seleção o maior argumento é o portfólio. Você pode escrever no papel muitas coisas que você fez, mas ter algo pra mostrar, que seja demonstrável e que seja um exemplo da sua habilidade, eu acho que é o mais importante. Para as outras áreas não é muito diferente, um artista precisa ter seu portfólio, um game designer é muito complicado, é difícil você demonstrar o que você faz como game designer, então usar realmente as ferramentas do mercado pra fazer pequenos módulos de jogos, pequenas demonstrações, um joguinho 2D que é mais fácil, que você encontra assets na internet, ou até mesmo 3D simples. Participar de Game Jams é muito legal. Acabou agora, né, a Jogability Jam 2, que foi uma iniciativa do pessoal do Jogabilidade muito legal, com alguns dos nossos ouvintes e patronos do podcast participando e organizando também. Um abraço aí pro Wilkinson, que sempre organiza Game Jams com a galera da comunidade. E isso é uma oportunidade de você colocar coisas no portfólio e, de fato, aprender, né? De fato, se colocar ali na posição de quem tá tentando desenvolver um jogo pela primeira vez. Então é mais ou menos a dica que eu posso dar pra você, Adriano. O Fábio de Castro quer saber como é que foi o processo de mudança do Brasil pro Canadá. Eu já contei detalhes disso num episódio, acho que foi o podcast 150. Quem quiser ir lá no podcast.com.br e caçar, ou no nosso feed. Mas, pra resumir bastante, eu trabalhei 10 anos na indústria do Brasil. Tive meu próprio pequeno estúdio no Rio, com amigos. E também fui pra Florianópolis trabalhar na Hoplon, que foi a maior do Brasil na época. E depois desse tempo todo, e tendo descoberto que atingi um determinado teto de onde eu podia, né, crescer no Brasil, porque a indústria, você fala 10 anos atrás, quando eu vim pro Canadá, muito menor do que ainda é hoje, né? E por isso eu comecei a procurar alguma coisa fora. Mandei, cara, mais de 100 currículos pra 100 vagas diferentes, né? E pra tudo quanto é país. E dei essa sorte de conversar com 3 empresas que me deram a oportunidade de fazer uma entrevista por telefone. Foi a EA aqui em Vancouver, a Ubisoft em Montreal e a Splash Damage no Reino Unido, na Inglaterra. Mas quando eu soube, cara, que era pra trabalhar no time FIFA, pra casar duas paixões, que são videogames e futebol, que eu tinha, aí não tive dúvida e vim pra cá, pra EA. E processo de mudança mesmo, a EA cuidou de tudo, fez mudança das nossas coisas, passagem, nos colocou numa casa temporária, né, num apart hotel durante 45 dias até a gente arrumar um lugar. Porque eu fui, cara, eu nunca tinha ido a Vancouver na vida. Eu cheguei no domingo pra começar a trabalhar na segunda, sabe? Então foi bem assim, esse ritmo maluco que tudo que a gente faz na FIFA, na EA, é um ritmo bem forte, mas, cara, valeu super a pena e o apoio que a EA me deu foi fantástico. Não me arrependo de nada, minha esposa Cintia e eu estamos bem satisfeitos, assim, em poder ter a oportunidade de morar aqui no Canadá. O Matheus Rodrigues tá perguntando, mecânicas que são inseridas nos jogos que nós não sabemos como o caso do primeiro tiro não acertar pro jogador perceber. Existe algo assim pra multiplayer? Eu acho que o multiplayer é um campo onde você tem que ter muito cuidado, né? Nós estamos falando daqueles segredos dos desenvolvedores, né? Que até o Jogabilidade fez um episódio muito legal sobre isso, com a visão de quem joga e muito extraindo muita coisa de opiniões de desenvolvedores também. A gente fez a nossa versão desse episódio, onde a gente falou também um pouco sobre os segredinhos do design de jogos, do desenvolvimento de jogos, mas multiplayer é um caso complicado, porque a coisa mais importante, um dos pilares, principalmente quando se fala de multiplayer competitivo, é a fairness, né? O fato da partida ser uma coisa justa, em que as chances de vitória são equilibradas entre os dois lados, ou os N lados que estão jogando. Então, fica muito complicado você utilizar desses artifícios. Por que você usa esses artifícios? Não é que o desenvolvedor do jogo queira sacanear o jogador, mas é pra você conseguir causar no jogador uma determinada emoção, uma determinada sensação. E em um jogo multiplayer, isso acontece de forma já meio que emergente. O fato de você estar jogando contra outras pessoas e estar uns criando dificuldade pros outros, criando conteúdo no final das contas, né? Jogabilidade uns pros outros, já atende a essa necessidade de você ter uma experiência gostosa de jogar. Então, não precisa e muitas vezes não é bem-vindo que o desenvolvedor de jogos utilize dessas artimanhas na hora do jogo multiplayer para que ela não prejudique o fairness, né? O quão justo é jogar o jogo multiplayer, principalmente quando você está competindo. Talvez num jogo multiplayer exclusivamente co-op tenha algum espaço para você manipular um pouquinho aí por trás dos panos e... Manipular parece uma palavra pejorativa, parece que eu tô falando de roubar no jogo, mas é muitas vezes pro benefício do jogador, para que a experiência dele seja mais interessante. Mas no multiplayer eu acho que é um campo muito complicado para você fazer isso. Então tem que ter sempre muito cuidado. E muitas vezes não é nem necessário, porque como eu falei, os jogadores estão criando a jogabilidade, a dificuldade e os desafios para eles mesmos. O Alexandre Kaufeld perguntou. Ele, com 37 anos, resolveu realizar o sonho de infância e começou a estudar game design. Será que é tarde pra ele? Eu acho que é muitas das coisas que eu respondi aí se aplicam. E eu não vejo o que, que a idade poderia atrapalhar. Que no início da carreira dos games, principalmente no Brasil, onde tem poucas oportunidades, não é que você esteja velho ou jovem pra isso. Mas é que geralmente a pessoa com uma idade mais avançada, ela tem outras prioridades na vida. Que são, tem a ver com você ter uma vida legal, uma situação financeira estável, se você já é casado, se você já tem filhos. As prioridades na vida, elas mudam, né? E são diferentes do cara de 16, 17 anos, que tá começando e pode se dar o luxo de ter, por exemplo, um emprego, uma oportunidade, um estágio que não pague bem, mas que vai ser um aprendizado grande pra ele. Ou que você possa até fazer um novo curso, né? Uma faculdade ou um curso por fora e aprender dessa maneira. E quando você tá mais velho, não é porque você está mais velho, mas a vida acaba te levando a ter outras prioridades, então torna difícil. Se hoje eu fosse começar, né, se eu não tivesse na indústria de games, fosse começar da mesma forma que eu comecei lá em 98, que foi quando eu comecei a mexer com isso, tava no primeiro ano da faculdade ainda, e eu, cara, ia pra faculdade, eu fazia UF no Rio, que é integral, então eu estudava das 7 da manhã, aí tinha dia que as aulas acabavam 1 da tarde, mas tinha dia que ia até as 4 da tarde, e depois disso é que eu ia para o escritório lá na Paralelo, que é o nosso pequeno estúdio em Niterói, no estado do Rio, pra trabalhar com jogos talvez até aí 11, né? E aí voltava pra casa, comia o que tivesse na geladeira e ia dormir, porque no dia seguinte tinha que estar na aula de novo cedo. Era um ritmo tão acelerado e uma entrega tão grande àquele sonho que não ia ter como durar muito tempo nesse esquema, né? Nesse ritmo. E hoje, por exemplo, com família, com outras prioridades, eu não ia ter condições de fazer. Então acho que o que atrapalha, no caso, não é a idade, não tem essa questão de ser muito tarde. Acho que as empresas não estão olhando pra idade dos candidatos. Com certeza, se você tem um portfólio de respeito, se você consegue demonstrar a sua habilidade, não é a idade que vai fazer você não obter uma vaga, mas é a idade, ela vai atrapalhar nesse sentido das prioridades na vida, né? Que eu acho que podem ser aí aonde você vai encontrar a maior dificuldade de começar nessa área, essa altura da vida. O Marcos de Moraes pergunta uma coisa parecida: se as empresas no Canadá contratam pessoas com quase 30 anos, não vejo porquê. Quando eu vim pra cá, em 2008, eu tinha 26 pra 27, e foi onde eu comecei. Aqui no Canadá, no caso, já tinha aí 10 anos trabalhando. Comecei muito jovem, né? Comecei com 16 anos na indústria de games, do meu jeito, né? Devagarinho, lá no Rio, fazendo faculdade, no primeiro ano de faculdade e aprendendo tudo de uma vez, assim. Foi uma época louca mesmo. Contei bastante dessa história lá no podcast 150. O Construindo Mundos, que o Mendes falou no Jogabilidade, o episódio número 2, com meu amigo, meu irmão, Caio Corraine. Boa sorte pra você, Caio, na nova fase aí da sua carreira. Eu contei toda essa história com muito detalhe lá. Então dá uma ouvida no Construindo Mundos número 2 do Jogabilidade com o Caio Corraine, que foi bem maneiro. Como é que é o cenário indie no Canadá? O Renan Tavares perguntou. É muito forte. Cara, muitos jogos estão saindo aí, desenvolvidos por empresas indies aqui do Canadá. Em Vancouver mesmo, posso falar, a Hothead Games tá aqui, que fez Deathspan e alguns outros jogos. Tem a empresa que faz o Invisible Ink. Não dá pra dizer que ela é indie, porque ela já tem um tamanho considerável. Tem um amigo, Hugo Moraleida, que é nosso ouvinte, nosso patrono, que trabalha lá. Ah, esqueci agora, cara. Empresa do Invisible Ink, do Mark of the Ninja. É aqui em Vancouver também. Vocês vão lembrar com certeza aí no chat. É a Clay, exatamente. Quem foi que falou aí? Foi o 2T Games Footages. A Clay é uma empresa que todo mundo fala bem e que, cara, parece um lugar fantástico. E é aqui em Vancouver. Teve, cara, aquele jogo da menininha com a raposa branquinha do Alasca, que foi feito por um estúdio aqui também na NBC, em British Columbia. Montreal tem muitas empresas indies. Eu acho que é um meio muito forte. Inclusive, o pessoal do Fez é de Montreal. Tem vários outros, cara. Ó, o pessoal tá falando aí. Chunklefish, tem várias empresas. Se você procurar indie no Canadá, vai achar muita coisa. E a vantagem do Canadá é que a imigração é mais fácil, né? Pra você entrar como trabalhador e tal. É bem mais fácil do que, por exemplo, no nosso vizinho aqui, os Estados Unidos. O Davi Souza quer saber o processo seletivo e aprendizagem dentro da Hoplon. A Hoplon foi engraçado, eu vou contar rapidinho aqui, porque quando eu tinha meu pequeno estúdio no Rio, nós prestamos serviço pra Hoplon. Nós desenvolvíamos o nosso próprio engine pra jogos do tipo que era o Taekwondo, que eram jogos de... Quer dizer, o nosso engine era pra servir pra todo tipo de jogo, mas um dos demos que a gente tinha no nosso engine, que eu fiz o design, era um jogo de batalha de naves, parecido com Descent. Quem é das antigas aí vai lembrar de Descent, que era um jogo, um shooter de naves. E aí quando a Hoplon viu que tinha tinha um engine sendo feito no Brasil, que tinha, era parecido, entre aspas, com o jogo deles, eles licenciaram o nosso engine pra usar numa das versões iniciais do Taekwondo. Então foi assim que a nossa relação profissional começou, da Hoplon com a minha empresa e comigo por tabela. Então eu visitei a Hoplon várias vezes, eu trabalhei, na verdade, 2 meses prestando serviço para a Hoplon através da minha empresa, só que dentro da Hoplon. Então eu passei 2 meses em Floripa. Depois disso a gente ficou amigo, a gente se, vamos dizer, nos identificamos muito, eu e a liderança da Hoplon e os funcionários da Hoplon. Era nessa época que eu conheci o Rafa, Fernando, o Igor e vários outros amigos que eu tô levando pra vida aí na carreira. E quando foi a hora de procurar um investimento pra minha empresa no Rio e não encontrar, pra gente crescer, a gente decidiu meio que se separar. Meu sócio, Fábio Policarpo, foi pra São Francisco, se tornou o líder de rendering. Ele é um programador de computação gráfica muito foda. O melhor programador que eu conheço é o Fábio, e é um cara sensacional. Ele foi trabalhar na Double Fine, foi o lead de rendering do Brutal Legend. E eu fui pra Florianópolis. Aí, nessa época, surgiu a oportunidade do pessoal da Hoplon de me levar pra lá pra ser funcionário deles full time. E aí eu entrei como programador, durei 2 semanas, porque eles precisavam muito de game designer, inclusive de liderança em game design. Eu tinha feito design de muitos demos pro meu engine e tal. E por isso eu acabei indo pra game design 2 semanas depois. Praticamente não programei nada dentro do Taekwondo. E daí eu virei lead de game design e depois produtor do jogo. E foram 2 anos e meio de muito aprendizado. Na Hoplon, realmente, eu aprendi muito a toda essa parte de você liderar um time que é muito grande, ter muitas partes móveis, inclusive outsourcing fora da empresa. E essa experiência foi fundamental pra hoje eu exercer o papel de produtor aqui na EA. Então eu sou muito grato à Hoplon, até por causa das amizades também. Como vocês podem ver, o próprio podcast é fruto da gente ter trabalhado junto lá na Hoplon, né? Então, já pensaram em criar conteúdo, né? O 2T Game Footage. Já pensaram em criar conteúdo na forma de talks sobre coisas específicas, né? Tipo a GDC do podcast, que imagina o podcast comparado com a GDC, mas tudo bem. A gente já pensou, a gente tem muita vontade e é uma direção que a gente queria levar se a gente conseguisse apoio, né? Se o Patreon desse uma crescida boa pra que permitisse que a gente pudesse pagar pelos serviços de edição e também de produção desse conteúdo, porque o nosso tempo é muito limitado. Você pode ver aí que hoje nenhum dos outros 3 participantes conseguiu comparecer pra gente gravar o programa e por isso que nós estamos aqui. Então, o que tá hoje nos atrapalhando de fazer mais no podcast, no canal e tudo é realmente o tempo. E se a gente tivesse o apoio pra que tivesse outras pessoas preocupadas com a produção desse conteúdo e a gente só precisasse aparecer no dia e na hora e gravar o conteúdo e saber que ele tá em boas mãos pra ser construído, editado, publicado, divulgado nas redes e tudo, a própria questão de postar o conteúdo, tudo isso dá trabalho, leva tempo, e aí a gente mal consegue fazer o Joga Essa Ideia toda quinta-feira. Essa quinta-feira já não teve de novo, né? Então essa é a complicação. Se a gente tivesse uma estrutura pra nos ajudar, e isso custa dinheiro, que a gente hoje não tem como investir do próprio bolso, e o Patreon por enquanto ainda não é tão grande assim, a gente não consegue fazer, mas vontade realmente não falta. Eu acho que a gente teria muito conteúdo legal pra compartilhar se a gente tivesse essa oportunidade. Quem sabe é o caminho pra que um dia o podcast cresça e a gente consiga fazer isso, mas até agora não deu pra viabilizar. Vambora então, né? Você já pensou em desenvolver um jogo seu, totalmente autoral? O Alan Douglas perguntou. Cara, eu já pensei. Quem não tem ideias pra jogos, né? É óbvio que eu tenho várias coisas, assim, que eu tinha vontade de ver acontecer. Sejam feitas por mim ou não, né? Quero dizer, eu ia ficar muito feliz se uma ideia de jogo que eu tivesse fosse feita por outras pessoas também, por outro estúdio. Não precisa ter sido eu. Mas eu não deixo isso ser algo que vá estragar a felicidade que eu já tenho de pelo menos trabalhar na indústria que eu amo, fazer umas coisas que eu gosto todo dia numa franquia fantástica como é o FIFA. Não poderia pedir por nada melhor, né? Por nada que atinja mais pessoas do que um FIFA. Então, eu não deixo iludir de que porque eu não tô fazendo um jogo meu totalmente autoral, totalmente da minha cabeça, o que não quer dizer que seria um jogo bom, né? E nem que as pessoas iam querer jogar. Eu não deixo isso atrapalhar a minha carreira. Eu, na verdade, não tô correndo atrás de uma oportunidade pra fazer isso, mas se ela um dia aparecer, e eu tenho muito essa coisa do empreendedor dentro de mim, que eu acho que um dia ainda vou voltar a exercer, mas por enquanto eu tô feliz no que eu tô fazendo, contribuindo pra uma franquia gigante e colocando, cara, minha contribuição sim dentro do FIFA, porque isso aí acontece, a gente consegue fazer, e então não tô, por causa da falta de fazer um jogo autoral, totalmente desmotivado, desanimado na indústria não, pelo contrário, eu sou grato, cara, todo dia por só poder trabalhar nisso que eu amo, sabe, acordar e saber que eu tenho um emprego nessa indústria, que é algo que, cara, quando tava lá no Brasil 10 anos atrás, não achava que ia ser possível de durar pra minha carreira inteira, né, achava que uma hora o sonho ia acabar, porque a gente tem tão poucas perspectivas disso, né, então eu valorizo dessa maneira e não se eu hoje não não faça um jogo totalmente autoral, totalmente meu, não é isso que vai me deixar infeliz, não. E o Thiago Lopes quer saber, então, se teria, né, como é que funciona a política das grandes empresas sobre jogos autorais. Cara, na EA é difícil, porque o investimento em nova IP é muito limitado, né? Não é que a EA seja malvada por causa disso, mas que é complicado você justificar botar a grana, né, botar um peso de investimento por trás de algo se você não tiver um caso muito fácil de demonstrar de que aquilo vai ter um retorno. Um exemplo que eu sempre uso é o seguinte: você chegar pra qualquer pessoa na rua e falar assim, ó, eu tenho uma ideia de projeto, um jogo, vamos dizer, né, nesse caso, que você vai botar 50 mil e ele vai dar de retorno 250 mil. Qualquer pessoa sã vai dizer que excelente investimento. Pô, tu bota 50 mil e digamos que 2 anos depois retorna 250? Ótimo. Qualquer pessoa vai achar que isso é algo que vale a pena qualquer um, qualquer momento, botar o seu dinheiro. Quando você fala de uma empresa de porte, de uma empresa como a EA, é uma economia de escala que acontece dentro da EA. Um projeto, se ele custa 50 e dá 250 mil, por mais que ele seja um projeto lucrativo, ele não vale a pena para uma empresa do tamanho da EA investir os recursos de management que ela precisa investir para fazer com que a máquina EA toda publique um jogo cujo lucro vai ser só 200 mil. Se você pudesse multiplicar isso por 10 e dizer, ah não, essa mesma ideia que custa 50 e dá 250, se você bota 500, ela dá 2 milhões e meio, aí começa a valer a pena você conversar. Mas quando você tá numa economia de escala, o tamanho do projeto faz diferença. Então, um projeto autoral de pequeno porte, uma coisa aí, teria que ser algo muito especial. A EA até tem, né, com essa iniciativa que o Patrick Sutherland tá sempre procurando jogos. A gente tem aí o Fê, a gente lançou aquele do bonequinho de lã, o Unravel. A gente tem essas iniciativas agora com esse dos presos que vai, tô esquecendo todos os nomes hoje, cara, impressionante. É o Last Night, alguma coisa assim. São exemplos da EA tentando investir. Agora, esses são escolhidos a dedo de muitas propostas. Então é difícil você pensar em jogo autoral de nova IP e achar que só porque você é funcionário da EA você vai conseguir fazer. O que, de novo, como eu falei, não é, isso não é motivo de frustração pra mim. Eu entendo o business de jogos, tive minha própria empresa, tive a tentativa de vencer com minhas próprias ideias e sei o quão difícil é você investir nisso. Ó, o Alan Flusão lembrou aqui, a Way Out é o dos presos, e o Mendes falou dos caras que fizeram o Brothers, exatamente. Depois de tanto tempo trabalhando com FIFA, qual a motivação que tu tem pra todo ano trazer um novo jogo? Marcos Moraes. Pra responder rápido, cara, o futebol, as regras não mudam, mas todo o resto muda, né? As estratégias, novas jogadas, novos talentos, né? E também o fato de que o nosso jogo, por mais que seja uma simulação, ele ainda não explorou tudo. Olha pro FIFA, cara, tem muita coisa pra se melhorar, pra se incrementar, pra capturar mais do futebol real, e isso me empolga todo dia e todo ano a fazer um novo jogo. E por isso que eu, cara, não me vejo fazendo nada diferente tão cedo, não tenho vontade de ir pra nenhuma outra direção, se não continuar fazendo a cada ano o melhor jogo de futebol possível que a gente consiga. Então isso ainda é muito empolgante pra mim. É mais ou menos essa é a tua resposta, cara. É saber o tanto que ainda falta pra gente fazer, o tanto de campo que ainda tem pra gente explorar dentro dos jogos de esporte de futebol. É isso aí. O Roadie Hack perguntou: por que a jogabilidade do FIFA mudou tanto pós-patch? Vocês planejaram o jogo por um ano e em uma semana mudaram toda a jogabilidade? Cara, de novo, assunto complicado, porque tem a ver com as sensibilidades das pessoas que jogam FIFA. Até específico demais sobre o FIFA pra eu falar aqui. Tem muita gente aí que não vai saber nem do que eu tô falando. Eu posso te dizer o seguinte: os patches, eles são feitos pra atender feedback de comunidade e atender feedback interno nosso de coisas que não deu tempo de fazer pro lançamento do jogo. E também, muitas vezes, você não passa muito tempo jogando antes do patch pra saber o que de fato mudou. Então eu acho que tá sendo feita uma polêmica muito grande sobre o FIFA, o patch do FIFA ter mudado muita jogabilidade. Ninguém jogou nenhuma Weekend League com o patch anterior pra saber como é que tava o ambiente do multiplayer competitivo no mais alto nível. Eu acho que estão exagerando muito o impacto desse patch. Não acho que ele mudou tanto assim. Ele mudou sim algumas coisas. A gente tá sempre observando, a comunidade fala, e sabe, a gente não tem problema nenhum, se fosse o caso, de voltar atrás numa decisão, se a gente tiver que fazer isso. Não tô dizendo que a gente vai fazer, mas se tivesse que fazer, não é porque a gente tem orgulho que não vai poder fazer isso. Pelo contrário, a gente só quer o melhor jogo para a comunidade. Mas esse melhor jogo, ele é uma combinação do que a comunidade acha e do que a gente também acredita. Porque nós fazemos o design do jogo. É tipo aquela história do Henry Ford na hora de inventar o carro. Ele falou: se eu fosse perguntar às pessoas o que elas queriam, elas iam falar que queriam cavalos mais rápidos. E ele foi lá e usou o gênio dele, o brilhantismo dele, para inventar o carro. Então, da mesma forma, o nosso trabalho como design do jogo é fazer o melhor jogo FIFA possível que a gente consegue. Às vezes incorporando o que a comunidade quer, às vezes dando à comunidade verdade, é algo que ela não sabia que queria. Então é um desafio, né? É um exercício complicado. É um trabalho complexo de ter. Então eu teria um pouquinho mais de paciência sobre as ações que a gente toma e esperaria próximos patches pra ver o que a gente vai conseguir fazer em termos de consertar algo que não ficou legal. Não seria um problema de orgulho que levaria a gente a não fazer, mas eu também acho que as pessoas estão colocando a versão antes do patch num pedestal que elas nem sabem se tava lá ou não. Elas nem sabem o quão diferente é a nova dessa antiga, que elas não jogaram a antiga o suficiente e não tiveram uma Weekend League pra jogar. Então é só isso que eu vou poder falar sobre esse assunto. O Alexandre Kaufeld fez uma pergunta lá em cima que eu achei que ia ser a primeira. E que foi: você tem alguma opinião sobre a polêmica recente de que a mídia está fazendo a respeito do fim dos jogos single player? É uma pergunta cheia, rapaz, de coisa pra falar. Deixa eu só dar uma passada no resto do chat pra ver se tem mais alguma outra pra eu responder na frente dessa, porque essa a gente vai ficar um tempo falando sobre isso. Pra ingressar no mercado de desenvolvimento de jogos, pergunta o Henrique ou Elze: você acredita nas experiências de desenvolvimento de software mais tradicionais podem ajudar o mercado ou ver as duas áreas como coisas distintas? Tem, sim, muita interseção. Inclusive, quando a gente entrevista um programador, a forma mais fácil da gente ver a capacidade e a habilidade do cara é na habilidade de desenvolvimento de software convencional. Mas é um diferencial gigantesco você ter feito algo específico para a área de jogos. Então, eu diria que não. Enquanto essa experiência toda com software convencional é amplamente apreciada, esse diferencial, ele provavelmente vai ser necessário para você conseguir disputar vagas com os melhores talentos da indústria. Mas, de forma alguma, é algo que a gente vai dispensar. Pelo contrário, jogo, o que o programador faz ainda é desenvolvimento de software. Então, técnicas e ser bom nisso e ser experiente nisso tem muito valor quando você estava contratando um programador para a indústria de jogos. O Danilo Abreu pergunta: ele é formado em game design e quer também cursar project management em Vancouver. Se eu acho que é um bom caminho para conseguir oportunidades no mercado daqui? Eu acho que sim. Eu acho que quando você fala de gerentes de projeto, né, e gerência de projetos na área de games, a gente ainda sofre muito com o gerente de projeto que não entende nada do que as pessoas que ele gerencia estão fazendo. Então, um project manager com um background forte de game design é um asset importantíssimo, ainda mais para estúdios menores até do que a EA, onde você precisa de muita gente versátil, né? Você precisa de pessoas, às vezes, para fazer dois, três papéis. Então, eu vejo esse perfil, alguém que estudou game design, que exercitou, que colocou pequenos projetos no portfólio como game designer, e aí se especializa em gerência de projetos, e sendo um perfil muito valioso para a indústria de games. Então eu acho sim, Danilo, que é um caminho interessante para você, não só para dentro da EA, mas também para outros estúdios, onde ainda mais valioso que as pessoas na posição de gerência saibam um pouco mais de como funciona o desenvolvimento de jogos por dentro. O que mais que a gente tem? Ó, meu querido Gabriel Zaro tá lá, rapaz. Zaro na área. Tô aqui ouvindo enquanto faço a faxina pré-Halloween. É isso aí. Valeu, Zaro. Um abraço para você. Isso aí que você tá bebendo é cerveja. Veja o que o Fred quer saber, não, rapaz. É Eudesor Spetilan ou Sparkling Spring Water. É só água com bolinha. Água com gás. É que eu, sei lá, comecei a querer beber água com gás de um tempo pra cá e é isso aí que eu tô bebendo. O Renan Tavares está falando que melhoraria o desempenho do podcast com termos de crowdsourcing, crowdfunding, se a gente tivesse num Padrim ou Apoia-se. A gente vai chegar nisso com certeza, é um dos planos. Tá faltando só tempo de reorganizar nossas campanhas de crowdfunding e a gente vai com certeza ou com Padrim ou com Apoia-se. A gente vai fazer algo do tipo para poder facilitar. O Adriano Machado quer saber qual é a porta de entrada mais fácil para trabalhar no exterior. Falei bastante, né, de trabalhar no exterior já. E programação, como no seu caso, ainda é um bom caminho? Sim, é o caminho mais fácil, porque é o caminho mais fácil de comprovar seu conhecimento. Então teve uma outra pergunta antes sobre desenvolvimento de software convencional e se isso ajuda, né? Eu falei que ajuda e um dos motivos é esse, que faculdades de computação têm um determinado padrão. Então quando você fala que você fez um bacharelado em computação, já é entendido pelo empregador como uma certa base, né? E aí você demonstra a sua experiência com isso e tal, e eu acho que programação é uma forma. Agora, eu não acho que hoje você precise se limitar a fazer o que o mercado quer necessariamente versus o que você quer fazer, porque o quanto de feliz você vai estar fazendo algo que te levou lá. Mas a não ser no meu caso, porque eu entrei como programador na EA, fiquei alguns anos, mas desde 2011 já tô na área de game design e produção. Mas isso porque eu lutei muito aqui dentro e enchi muito o saco de muita gente e demonstrei no dia a dia essa minha habilidade de poder trabalhar nessa área, né? E não é tão fácil assim você mudar de área, até por causa das necessidades da empresa. Te contratou como programador, é porque ela precisa de um programador. Então se ela te move pra uma outra área, primeiro, tem que ter uma vaga nessa outra área e segundo, abrir um buraco que agora precisa de outro outro programador. E o quanto a empresa vai estar disposta a fazer isso e o quanto você talvez vai ter que esperar e continuar demonstrando o seu trabalho até que você tenha essa oportunidade. Então, não se limite a isso. Eu acho que hoje você consegue emprego no exterior na área que você se acha mais especialista, contanto que você construa um portfólio, um currículo de respeito nessa área. Eu acho que é a resposta para você. Como é que é o teu dia a dia de trabalho? Ainda trabalha diretamente com programação? Não trabalho. Vou até ter um podcast em breve onde eu falo mais sobre como é que tá meu role, né? Meu papel dentro do FIFA, que ele evoluiu já um pouco dos últimos meses e anos pra cá. E vou deixar essa pro podcast, se você não se importar. Mas, não trabalho mais com programação já há muitos anos. Desde 2011, que eu já não codifico mais. Mas eu falo depois, em breve. Ó, o Victor Ullman perguntou uma parada importante. Ele perguntou o seguinte. Na contratação, aqui fora, imagino que ele tem que dizer, como é que é vista a falta de influência do inglês num candidato estrangeiro? Isso é um ponto importante. Por quê? Não é que se o seu inglês é mais ou menos, mas você consegue entender e ser entendido, não é que isso vá te impedir de conseguir a vaga. Mas, de fato, é uma coisa meio que inegável que essa facilidade de comunicação, ela faz uma diferença muito grande. Talvez para uma área como programação não seja tão crucial assim. Mas eu imagino que um game designer, né, um candidato a game designer numa empresa grande, que sabe que uma das capacidades importantíssimas, fundamentais do game designer é a sua capacidade de passar esse design para outras pessoas e se comunicar, eu acho que aí a falta de um inglês muito fluente é uma dificuldade grande. Eu já vi candidatos serem preferidos sobre outros de um pouco mais de experiência por causa de uma dificuldadezinha em se comunicar em inglês. Então, essa é só uma triste realidade, mas ela é real, não posso mentir para você que faz diferença, sim. Mas como eu falei, talvez para programação, uma área onde você consegue comunicar requisitos de uma forma mais padronizada, em que não é tão crucial assim, mas ainda assim é importantíssimo, né? Você se comunicar bem verbalmente. Você vai ter, cara, nenhum estúdio grande hoje em dia faz todo o jogo inteiro na mesma localidade. Então você vai falar por Skype Message ou uma videoconferência com pessoas em outros estúdios. Provavelmente não são estúdios em países onde o inglês é a primeira língua. Então é você com o inglês mais ou menos falando com, sabe, uma pessoa que tem um inglês também mais ou menos do outro lado, e vocês têm que ser capazes de se entender. Então, não vou negar que é algo que é importante. Não acho que seja o fator mais importante, mas ele pode acabar fazendo a diferença na disputa de vagas com outros profissionais. É o que eu diria pra você. Teve mais algumas perguntas aí. O Léo tá se especializando em 3D, quer saber se é um bom mercado. É aqui. Sim e não, Léo. A dificuldade vai ser você achar uma empresa disposta a fazer a realocação, porque geralmente contrata-se pra área de arte e tudo localmente, porque é mais fácil achar candidatos, até com uma certa experiência, do que programação, design, né? Principalmente programação é onde a gente importa mais gente de outros países. Se você já tivesse aqui, já tivesse um visto que te permita trabalhar no país, aí eu diria que sim, sem dúvida nenhuma, é um excelente mercado, tem demanda. Eu tenho um amigo brasileiro que trabalha com 3D dentro da EA pro FIFA, trabalha com os estádios, né, com os environments do jogo, que é o Cadu Novaes, e ele veio pra cá pra estudar e tinha visto já e fez entrevista, entrou e é o primeiro grande emprego dele nessa área tá sendo aqui dentro da EA, tá sendo bem legal, né? O Cadu é um amigo meu que se tornou amigo meu, eu conheci na EA, né? Não ajudei ele a entrar na EA, ele entrou pelo mérito próprio dele e conseguiu, cara, tá nessa indústria, mas a dificuldade é eles irem buscar alguém fora, sendo que eles conseguem, né? As empresas grandes conseguem material humano e talento legal localmente, então essa é a dificuldade. The King of GamersTube pergunta: boa noite, parabéns pelo ótimo trabalho. Única pergunta: existe possibilidade de custom chants voltarem no próximo FIFA? O que são custom chants? É você colocar o seu canto da torcida que você quiser no jogo. Cara, falar de feature eu não posso, e ainda mais coisas que... Pensa assim, se era uma coisa que tinha no FIFA e não tem mais hoje, algum motivo deve ter. Ou não era usado com a frequência que justifica o custo, ou não sei, teve algum problema técnico, não sei. Na verdade, eu nem saberia te dizer a razão exata da gente ter tirado, mas eu também não posso posso de forma alguma falar, confirmar ou negar se vai ter. Até porque, se eu digo aqui que algo vai ter no jogo e acaba que por N motivos não tem, isso daí é por eu trabalhar na EA, mesmo que o que eu fale aqui não seja representativo da EA, mas isso aí é motivo para as pessoas até processarem a empresa e dizer que a gente fez propaganda enganosa. Então muitas vezes as pessoas querem que eu fale de FIFA aqui, que eu fale de coisas que possam ter e tal, mas se eu anuncio qualquer coisa ou deixo escapar que algo vai acontecer no jogo e ele acaba por algum motivo não acontecendo, é um problema sério pra gente. Então é por isso que eu não posso falar, mas é bom saber que as pessoas estão perguntando sobre isso, porque isso eu posso passar internamente, né, e conversar com o pessoal da parte de áudio sobre isso. Adriano Machado já fez bastante pergunta, hein? Mas tudo bem. O portfólio, será que vem na frente dos cursos de games? Cara, eu acho que vem, mas talvez eu esteja falando um pouco pessoalmente. Se eu tô entrevistando um candidato, eu vou dar mais valor a o que ele consegue me demonstrar em termos de portfólio, em termos do que ele realmente fez, do que só escrever que fez um curso de games. Idealmente, você tem os dois, e você usa o curso como um trampolim para fazer bons projetos pro seu portfólio, para encontrar pessoas que complementem o seu skill set para vocês construírem portfólio juntos. Mas, na minha cabeça, pelo menos, portfólio demonstrável, né, coisas demonstráveis que você fez, vão sempre ter uma vantagem sobre necessariamente só o curso de games. É o que eu acho. O que mais? Existe uma demanda de profissionais para VFX para games? Existe, mas é aquela coisa, quanto mais especializado você é, menor a chance de você achar a vaga, né? O Igor de Castilho do podcast, ele é nominalmente um artista de efeitos especiais na Bethesda, mas ele faz, ele tá conseguindo mais espaço lá, porque ele faz mais coisas. E isso aí é interessante você pensar. Jogos, cara, é igual a pessoa que pergunta assim, ah, eu quero ser escritor para jogos. Beleza, você pode ser um escritor, existe espaço para escritores. Agora, enquanto game designers tem 10, escritor tem um num jogo de médio porte, né? Então, se você for um game designer que também pode escrever, olha aí a chance muito maior que você tem de entrar nessa, né? Então, é uma dica que eu posso dar. O Henrique Oelze quer saber, é prática você extrair métricas do jogador, tipo um Google Analytics, do seu jogo e tomar decisões futuras baseadas nisso? É, em alguma extensão, sim, a gente faz isso, mas só de forma anônima. Porque o dado que interessa pra nós é o dado agregado, né? Se um indivíduo, um jogador, tem determinado comportamento, é difícil você acionar a respeito disso, mas se você vê umas tendências grandes de pra que modos os jogadores gravitam, quando a gente faz uma determinada campanha de marketing, o que a gente observa dentro do jogo, em termos do movimento deles pra isso, aquele modo, essa ou aquela forma de jogar, até pra gente descobrir também onde investir nossos recursos, né? Se eu tô botando um monte de grana na introdução da partida, toda aquela cerimônia dos jogadores entrando no gramado, e 99% das pessoas dá skip, né? Ela pula essa parte, será que vale a pena eu continuar botando dinheiro ali? Então, pra esse tipo de análise do jogo, a gente usa dados de telemetria, sim, que a gente colhe do jogo. Agora, sempre de forma anônima, que é muito importante garantir a privacidade das informações dos nossos usuários, né? Então, a gente, como produtor e designer, a gente tá sempre pedindo dados, né? Pedindo pra equipe que faz isso, essa coleta, algum tipo de insight sobre o jogo, mas muitas vezes eles falam, ó, essa informação a gente não tem. É, por exemplo, se eu quisesse saber, não que me interesse isso nesse momento, mas se eu quisesse saber o gênero dos jogadores, quantos por cento dos homens jogam Career Mode versus mulheres? O pessoal de telemetria vai virar pra mim e vai dizer, ó, eu não sei, a gente não tem, a gente não guarda, por motivo de privacidade, a informação de gênero dos nossos jogadores. Então eu não teria como saber essa informação, por exemplo, pra dar uma resposta pra você. Marcos de Moraes, o que acha da ideia de uma meta no Patreon, onde se bate essa meta, a gente faz análise de um game feito pela comunidade? É complicado, Marcos, a gente até dar crítica e analisar jogos feitos por outras pessoas, porque tem uma linha muito tênue aí da onde isso pode ser caracterizado como se a gente estivesse ajudando a desenvolver o jogo. Claro que a gente sabe, eu e você, quem tá por dentro do assunto, sabe que isso não é ajudar a desenvolver o jogo, né? Você tá fazendo uma crítica ao jogo. Mas, pra não correr o risco de ser caracterizado como isso, o que seria uma quebra do contrato de trabalho, por exemplo, meu com a EA, do Igor com a Bethesda, né? A gente não pode participar de desenvolvimento de jogos fora das empresas onde a gente trabalha. Então seria muito arriscado e complicado você fazer algo assim. Então a gente fica meio que fora disso. O Shadow B4MV quer saber, você acha que existe algum mercado para programador C Sharp no mundo de games ou só C++ mesmo? É, a gente usa C#. C# é uma linguagem de scripting que é usada com muitos engines, como por exemplo Unity. Mas eu diria que para pegar uma vaga como programador na indústria de games tem que saber o C++. Porque a gente não pode se limitar a ter um problema que precisa do C++ para resolver e determinado programador só sabe o C#, sabe? Eu acho que é um limitante muito grande na sua carreira você não saber o C++ hoje em dia ainda. Talvez chegue um dia onde a gente vai ter ferramentas tão bem desenvolvidas, onde o C++ não vai ser mais o padrão. Mas hoje é 100%, cara. Não conheço nenhum programador empregado hoje dentro da EA que não saiba C++. Se existe espaço para animadores 2D, acho que a arte 2D no geral, ela tá muito forte, tá mais forte talvez do que foi antes. E a animação 2D é uma parte essencial disso. Basta ver, pixel art é uma tendência grande, mas jogos 2D em geral, mesmo que não pixel art, ainda tem muito espaço. Você faz muita coisa linda em 2D e animação é a parte fundamental disso. Dá uma olhada no Ori and the Blind Forest. Dá uma olhada. Eu nem sei se esse é um jogo 2D ou não, mas só exemplo de jogo bonito. Cara, eu acho que tem muito espaço aí pra isso ainda e não vejo motivo pra você não investir nisso. Então, acho que agora deu um intervalo aí nas perguntas. Eu vou voltar e vou responder, acho que a grande pergunta, né? Um assunto bem forte que a gente viu acontecer essa semana. Acho que até pelo tempo que já tem que a gente tá aqui, vai ser meio que a última pergunta que eu vou responder. E esse exercício aqui foi tão legal, vocês participaram tanto, que não vai ser a última vez que a gente vai fazer de jeito nenhum. A gente vai ter outros podcasts ou até um outro programa dentro do nosso canal que vai ser sobre isso aqui, sobre esse exercício de conversar com o chat do YouTube. Mas, então acho que vamos fechar e responder a pergunta que foi feita lá em cima, acho que foi o Alexandre Kaufeld que fez, né? Alexandre Kaufeld, foi ele mesmo. É, sobre o fim dos jogos single player, supostamente. E isso veio à tona também bastante devido à divulgação da informação de que a EA tá fechando a Visceral Games, um estúdio nosso em Redwood Shores, na Bay Area, e movendo o jogo que tava sendo feito lá, que é um jogo de Star Wars, para um time aqui em Vancouver, né? E toda essa polêmica acabou deflagrando daí. E primeira coisa que eu preciso dizer é: opiniões aqui são minhas e não da EA. Pronto, que todo mundo já sabe mesmo. Mas a gente teve um comunicado oficial, que foram as palavras do Patrick Sutherland, nosso VP. E eu acho que algumas das coisas ditas ali, elas foram extrapoladas de uma maneira um pouco estranha. O Patrick, ele não disse que a decisão de mudar a direção do jogo é por ele ter sido single player. Porque existem jogos single player bons e ruins. Então, e se esse fosse um jogo single player que não estivesse agradando, né? Que não estivesse dando sinal de que ia na direção do sucesso. Eu acho que as pessoas estão taking for granted, né? Elas estão assumindo como verdade que esse jogo single player ia ser um jogo bom. Ia ser um jogo que ia atingir os objetivos de negócio da EA. E eu não sei se é ou não é, e mesmo assim seria só a minha opinião. Mas eu nem joguei build nenhum desse jogo pra poder falar aqui pra vocês. Mas o que eu entendo do comunicado que foi dado e do que a gente sabe internamente é que o escopo do jogo precisava mudar pra algo que atendesse mais ao que a empresa enxerga como necessidade do mercado atual. Não quer dizer que vai se enfiar um monte de loot box no jogo necessariamente, que vai se enfiar microtransação no jogo. Acho que as pessoas juntaram informações sobre o fechamento da Visceral e mudança de foco do jogo, com a polêmica das loot boxes, que vai ser um episódio do podcast em breve, assim que o Igor estiver de volta, porque eu preciso muito da opinião dele nesse assunto. Juntaram essas coisas com o recorde de estúdios que a EA comprou e que foram fechados. E tudo isso aí são fatos que, isoladamente, você dá uma interpretação, mas quando você junta, fica parecendo realmente que a EA nunca mais vai fazer jogo single player, ou que os jogos single player no geral na indústria vão morrer. E eu acho assim que hoje você tem estilos de jogo que estão demonstrando um sucesso muito grande, explorando essa parte da microtransação e do mundo aberto, do multiplayer, dos jogadores criando jogabilidade para outros jogadores, que é um veio muito rico hoje. E isso é um fato. Agora, porque esse veio é muito rico, não quer dizer que todos os outros veios não vão existir mais. E é isso que eu acho que as pessoas estão chegando a essa conclusão com muita pressa, né? E outra, a EA é só uma empresa. E se a EA não fosse mais fazer jogos single player, eu espero que outras empresas fossem continuar. Você acha que a Naughty Dog vai deixar de fazer jogos single player, por exemplo? Então, eu acho assim que é um fato que esse é um veio que tá dando muito sucesso hoje. E é de se esperar que mais jogos apareçam com esse estilo, enquanto que talvez outros jogos não apareçam menos. Isso não tem nada a ver com a EA ou com a decisão desse projeto em particular. Isso é uma coisa que, se não tivesse acontecido isso, se não tivesse saído essa notícia, ia continuar sendo verdade sobre a indústria no geral. Jogos como serviço, as pessoas estão usando esse termo hoje como se fosse uma coisa pejorativa. E você, como jogador, quer que um jogo seja operado como serviço, que significa que seu jogo vai estar sempre sendo atualizado, vai estar sempre tendo novo conteúdo. Ter a microtransação ou não ter é uma coisa à parte. E outra, se você fizer o design do seu jogo bem feito, você vai conseguir agradar a quem quer gastar. Não entendo errado, tem muita gente que quer gastar. Mas se você fizer o design bem feito, você vai conseguir fazer de uma forma que agrade a quem quer gastar e ainda seja divertido e tenha conteúdo suficiente para quem não quer gastar com microtransação. E o fato desses dois tipos de usuários existirem no mesmo ambiente do jogo é o que faz o jogo ser especial. Quando você desenha bem o seu jogo, é assim que ele funciona. Então, a ideia de que microtransação é evil e jogos como serviço serviço é evil, eu também disputo essa interpretação. E eu acho que você acaba juntando isso com uma realidade da indústria e com uma coisa que aconteceu em um estúdio da EA que, sinceramente, quem tá lá de fora nunca vai saber por que exatamente aconteceu, porque isso não são coisas que a gente divulga, sabe? Eu tô dentro da EA e não sei por que aconteceu, porque não tava envolvido no projeto. O que eu sei é a mesma coisa que todo mundo sabe do que foi divulgado, sabe? A gente tem noção do que, tava em desenvolvimento há X tempo, aconteceu Y e Z e tal, mas saber exatamente o porquê, qual é a feature do jogo que tava não boa o suficiente, sabe? Nem sei se o jogo é o culpado, ou se não é as condições de mercado que são as culpadas, sabe? Eu participei de uma transição dentro da Hoplon, do Taikodon, de ser um jogo planejado pra ser pago por mês, a assinatura que nem o WoW, pra se tornar um jogo free-to-play. E isso não foi porque o jogo tava ruim, ou bom, ou diferente, é porque o mercado mudou em torno do jogo. E a gente precisa se adaptar, então vai saber se não é isso que tá motivando a mudança de foco do jogo. Então, você juntar tudo isso e fazer a previsão apocalíptica de que single player acabou e single player na EA acabou, eu acho uma extrapolação grosseira de ser feita e não contribui em nada pra gente entender o caminho que a indústria tá indo. A indústria tá indo pra um caminho onde você vai ter mais jogos como serviço, mais microtransações, mais jogos multiplayer. Isso tava acontecendo independente da EA, independente de Visceral Games, sabe? E eu espero também que o contrário continue sendo verdade, que apesar desse ser um veio muito rico e que você também não sabe até quando vai ser rico, existem outros veios pra serem explorados. E esses vão continuar sendo explorados por outros estúdios, por times que tenham essa aptidão e essa vontade de fazer isso. Então não sei se isso tudo aí justifica a reação e a interpretação que tá tendo. Vocês estão comentando sobre tudo que eu falei, então vou dar uma lida aqui também. O Mendes falou, Titanfall 2 foi um jogo que conseguiu equilibrar bem o modo história bom com um bom multiplayer. Eu queria que vocês dessem uma chance pro Battlefront 2 que tá pra sair, que uma das coisas que foi mais pedido quando a gente fez o Battlefront 1 foi um modo single player. A EA, a empresa que não faz mais jogo single player, pegou e investiu bastante dinheiro em fazer um modo single player pro Battlefront. Vamos ver o que vocês acham quando ele sair agora em muito breve. Mas pra dar um exemplo, o Lucas Kevin lembrou de uma outra coisa que aconteceu realmente essa semana. Um ex-desenvolvedor da EA, ele não é suposto, ele é um ex-desenvolvedor da EA, acho que o nome é Mavin ou algo assim. É um nome bem com esse estilo indiano, eu não sei se ele é da Índia ou não é, mas ele tem um nome, Manvir, que é um ex-funcionário da BioWare de alguns anos já, que não tá na EA, e ele deu uma entrevista falando de como a empresa foca em microtransações. Se você realmente ouvir o podcast do qual o Manvir participou, que eu ouvi, o Seco ouviu, você vai ver que foi extraído dali pedaços pra colocar no artigo, mas ele fala do foco em microtransações e do foco em várias outras coisas. Não é mentira, não é surpresa pra ninguém que FIFA Ultimate Team, por exemplo, tem um sucesso muito grande com microtransações. E, de novo, é o que eu te falo, cara, tem muita gente que quer ter a possibilidade de incrementar o seu jogo, de melhorar o seu time através da microtransação. O nosso trabalho, o nosso desafio é fazer esse jogo ser interessante também pra quem não quer fazer isso. E não seja um jogo pay to win. E evitar isso a todo custo e lutar contra isso o máximo que a gente puder. Da mesma forma, o Mass Effect 3, que nem tem multiplayer competitivo. O multiplayer é cooperativo e tem um sistema de microtransações que foi muito bem sucedido também. Então ele fala sobre isso e fala sobre várias outras coisas. Então eu não vejo nada de errado em você ter uma iniciativa da empresa dizendo, nós queremos fazer mais jogos desse estilo. Quer dizer que o seu jogo precisa ser nesse estilo? Não. Mas vamos todo mundo pensar, pô, se eu tô lá fazendo design do modo carreira no FIFA, existe uma chance ali de você trazer jogo como serviço pra dentro do jogo? Tô nem falando de microtransação, mas serviço, atualização, tá sempre diferente, tá sempre novo, desafiar o jogador a tá voltando pra aquele modo sempre. Se tem isso dentro do seu design, ótimo, você vai tá, além de fazer o design do seu jogo, atendendo a uma coisa que tá vindo da empresa. Mas se não tiver também, não quer dizer que você não vai poder fazer o seu modo de jogo mais, ou o seu jogo mais, porque ele não atende a esse requisito. Não é como se viesse uma ordem de cima, todos os jogos agora tem que ter microtransações. Se fosse assim, todos eles teriam, e não é o caso. Você não tá vendo isso. E quem disse que o jogo da Visceral, de Star Wars, vai ter? Ninguém nem sabe qual é o business model do jogo ainda. Então eu acho muito complicado você ir tomando essas conclusões, tirando essas conclusões de coisas isoladas, algumas delas que já iam ser verdade de qualquer forma. Microtransações tá aí pra ficar, mercado free to play tá provando que isso é altamente viável, e eu acho que dá pra fazer do jeito certo. A gente fez um episódio do podcast há muito tempo, Free to Play do Bem, onde a gente fala sobre como que a gente acredita que isso pode ser legal, e pode ser feito de uma forma que, sendo bem desenhado, não é, você não fica se sentindo como se você estivesse sendo manipulado pra pagar. Então, eu pelo menos posso dizer que onde eu trabalho, meu time, a gente vive muito esse mantra do fairness, de conquistar a confiança do jogador e de, cara, tomar decisões que a gente tenta ao máximo bater o interesse da empresa com o interesse de quem realmente importa, que são os jogadores. Então, enquanto eu estiver fazendo isso, eu consigo acordar todo dia e trabalhar com a consciência tranquila. Não acho que fim da Visceral Games seja o fim do single player. Se o fim do single player vai acontecer, ele vai acontecer acontecer, meu amigo, independente de EA ou de Visceral, mas vai acontecer porque a indústria foi pra essa direção. Eu não acho que vai acontecer. Eu não acho que a gente precise estar te arrancando os cabelos por causa disso. E a gente tem que votar com a carteira também. Quando sair o seu próximo jogo single player que você ama, compre, indique pros outros, não deixe o seu amigo piratear, etc. E assim é que a gente vai evitar, se é que isso é algo que vai acontecer. É o que eu acho sobre tudo isso. Cara, acho que a gente vai ter que fechar. Eu sei que tem outras perguntas chegando aí, mas a gente vai precisar fechar. A última que eu vou responder, então, o Henrique Oelze perguntou o seguinte, isso eu vou ter o maior prazer em responder pra ele. Além do jogabilidade que eu indiquei no último cast, que outros recursos eu indico que abordem questões mais profundas dos jogos, em português e em inglês? O jogabilidade eu sou muito fã. Acho que se você não tá ouvindo, você tá perdendo. Eu não tenho participado tanto, mas ouvido tanto o pessoal do Overloader, não sei como é que tá o Mothership hoje em dia, mas costumava ser também um cast bem legal. E tem o Super Amigos, que eu sou amigo deles e a gente faz cross de podcast, até tô devendo trazer o pessoal do Super Amigos de novo do podcast e participado deles, mas que também falam de notícias e tal, de cultura pop, que eu acho legal. No Brasil falta, né? Falta mais. Eu sempre gostei de Nerdcast, Matando Robôs Gigantes, mas acho que é bastante superficial até pelo formato deles, não tem como ser diferente mesmo. Não é uma crítica a eles, existe um público pra aquilo e um público pra algo um pouco mais profundo, que falta. E no Brasil é difícil, né? Não tem mais muita coisa. O pessoal do gamedev.com.br tinha começado um podcast, mas eu não sei, não tive tempo, na verdade, de acompanhar pra ver. E fora, cara, eu não costumo ouvir muita coisa sobre games em inglês. Acho que tem Giant Bomb, tem coisas assim pra cultura de games, mas pra desenvolvimento é muito difícil, cara. É até por isso que eu quero continuar fazendo o podcast o quanto mais a gente puder. O pessoal tá falando do GG Devcast, do pessoal da Aquiles. Eu vou atrás, cara, bem legal, não conheço. Até, ó, bom que vocês tenham dado essa dica aí. E é difícil, assim, conteúdo aprofundado, até porque é tão perigoso você trabalhar na indústria e vir aqui dar a cara a tapa de falar sobre determinadas coisas, responder essa pergunta como eu respondi agora. Dificilmente você vai ter as pessoas a fim de correr esse risco, sabe? Então é algo que eu acho que é uma contribuição interessante, tanto eu, o Fernando, o Rafa e o Igor, a gente tá muito engajado em continuar fazendo o podcast pra trazer um pouco disso pra vocês. Então, a gente fecha por aqui o episódio 224. Cara, ficou super improvisado, mas acho que foi legal e o fato de vocês terem participado tanto vai me fazer querer fazer outras vezes e trazer, obviamente, o time completo aqui, quem sabe, pra gente fazer uma sessão de perguntas e respostas mais legal, com mais respostas pra vocês. E só faltou agora então fazer o quê? Fazer o nosso podquiz musical. Vamos lá. Podquiz. De quiz musical chega aí pra vocês mais uma semana agora. Podcast sendo feito ao vivo aqui. Vamos ver se eu vou me embananar todo pra fazer o podquiz musical, apertar todos os botões aqui na hora que tem que ser apertado. Mas na semana passada nós trouxemos a musiquinha bem fácil que a galera acertou em peso e o Zabuzeta vai tocar e eu vou tentar tocar aqui na live pra vocês ao vivo, ver se vai rolar. Ouçam aí a musiquinha do podquiz musical da semana passada. Quem aí no chat sabe que música é essa? Manda aí, mas agora não vai valer mais pra ganhar o podcast musical, porque o meu amigo Fernando Santos foi o primeirão, acertou lá, que essa musiquinha é de Cave Story. Cave Story, clássico da Nintendo, rapá. E além dele, além do Fernando Santos, mais os outros 9, pra gente completar 10, que eu só falo sempre os 10 primeiros, são os seguintes, além do Fernando Santos: o Tivor, o Marcos de Moraes, o Maurício Fidalgo, o Marlon Croth, o Renan Tavares, o Felipe Broco, o Felipe Mota, tá sumido, hein, Felipe Mota? O Darkness From Hell do YouTube e o meu amigo lá do Boleiragem, o Robinho das Pedaladas. Esses aí e muitos outros acertaram o podquiz musical Cave Story. Mas essa semana a gente tem mais uma musiquinha, mais um podquiz musical. A galera do chat pode até tentar acertar enquanto a música tá tocando. Eu não vou ler em voz alta aqui, obviamente, porque aí a galera do podcast não vai ficar sabendo. Mas se vocês quiserem tentar aí, pode mandar. Agora eu acho difícil, on the fly, a galera conseguir descobrir de onde é essa musiquinha que a gente vai tocar agora. É É isso aí, então. Tô olhando aqui, ó. Ninguém acertou até agora, mas vai ficar pra semana aí pra galera tentar adivinhar como é que você faz pra responder o podquiz musical. Deixa um comentário aqui no youtube.com/podquestbr nesse episódio do podcast 224, ou ainda um comentário no podquest.com.br, episódio 224, ou um tweet pra @podquestbr. Gente, estamos fechando aqui a live e a gravação do podcast 224. Obrigado demais a todos vocês que participaram com a gente. Não vou ler o nome de todo mundo, que vai ser muita gente, mas se você ouviu o episódio, vai saber o nome da galera. O Adriano Pepal tá falando pra eu comprar o Mario Odyssey, rapaz. Já comprei, tá achando que fã da Nintendo eu seria se não tivesse já jogando o Mario Odyssey. Se eu voltar lá no começo, inclusive eu comentei que tô gostando bastante, mas em outros podcasts a gente vai falar mais sobre ele. O Rafa também tá jogando e tal, vai ser bem legal. E, cara, foi maneiro. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu curti, a gente vai fazer mais vezes com certeza. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Podcast 224 fecha, Guilherme Lopes. Um abraço pra vocês, valeu Renata Vares, meu conterrâneo. Então é isso aí, gente. Um abraço, até a próxima, tchau.